tudo acabou, toda dor se desfez, quando aprendi que o amor é a solução, é a direção a ser dor se desfez quando aprendi.